Romeu Juliette, táxi via Alfa Juliette, a Terremosa, 1-3. Alfa Juliette, a Terremosa, 1-3. Obrigado aí pela colaboração, Alfa Vitor Juliette. Autorizado a decolar. Imagem da 1-0. 0-7-3. Pode alinhar após o azul? Voo no 397 cruzado, após a rolagem da Embraer no 90 da azul, alinha e mantém. Estou no zero. Ali, mantém após. O 27 no quadro, pronto, cópia? Tá pronto, cópia, azul 27 no quadro. Azul 27 no quadro, autorizado para Serra Novembro Bravo Romeu. Em rota direta, nível de voo 160, saída Momo após direto. Transponder 5132. Frequência do controle salador 19.35. Autorizado nível 160, Serra Novembro Bravo Romeu. Agora sai da bomba e após direto, funciona 5232, 5132 e o controle da nave 35, azul 27 no quadro. Correto, azul 27 no quadro, apenas confirmando após decolagem de curva à esquerda. Transcente, quando depois da curva à esquerda, azul 27 no quadro. Correto, eu chamei pronto para acionamento, azul 27 no quadro. Agora pronto, 27 no quadro. O 2714 informa que não vai ter condições de passar o nível 110 a 15 milhas de Salvador aqui. Cliente, vamos comprar o limite variou. 2714 não entendeu a mensagem. Cliente. No 397, livre decolagem 1-0, vento 1-30 graus, 09 nós. Iniciando, 397. 397, decolada 06, controle 119, decimal 35. Boa tarde. Salvador, boa tarde, chegou 20 no 8 no ILS X-Ray, está habilitado. Gente, voo 20 no 8, reporta baixa chave travado, que é legal no 0 no 6. Reportará, baixa chave travado, vai checar em DCA. A 2 mil pés à lateral esquerda da aproximação. Sétimo 20 no 8. Travado, já passou externo, voo 20 no 8. Vesgo 20-18, avistado, livre pouso, pistola 0, vento 120 graus, 10 norte. Livre pouso na 10, voo 20-18. Torre, boa tarde, voo 1164. Voo 1164, continua a aproximação, número 2, quem é legal na 0 no 6, reporta baixando e trabalho no externo. Que é legal, no 0 no meio novamente. Porta Lima, zona 164. Aí, tudo busa, 800 pés, a lateral esquerda da aproximação. 10 com 20 no 8. Passando externo, baixo travado, 1164. Gente, 1164, eu guardo a pista livre, que é negar no 0 no meio. Gente, 1164. Vou 20 no 8. Solos 1-1, livra à direita, chama solo, 1-2-1, decimal 1. É 1-1 na direita, por 2-0-8. Solo, Salvador, verdade, boa noite. 64, avistado livre pouso no 0, vento 1, 20 graus, 089. 64. Torre Gol 209. Torre Gol 2018. Era 98, chama novamente 121 desse na 1 pra ver se solo. Você já não entra na escuta da torre? Solo Gol 2018. Torre Gol 2018, eu não consigo contato em 121 decimal 10. O Gol 2018, chame em 121 decimal 9. Vamos ver. Solo Gol 2018. 2018, como me recebe? Clarissa 5. Tente 2018, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. 10, livra à direita e chama solo, 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 9. Correção, 1, 1, 6, 4, 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, 1, 1, 6, 4. Afirmativo 2018, mas é como o senhor não estava conseguindo comunicação com a gente na 1, 2, 1, 1, a gente pediu que o senhor chamando no 2 e no 9, tá ok? Via Alfa Juliet para o portão 07. Alfa Juliet para o portão 07, voo no 164. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 41116, final ILS. Esse Azul 41116, reparto baixado e travado, que negão no 016. Vai, reportagem. Salvador, Oceanair 6315, autorização Guarulhos, vindo por causa do plano. Não sei como me recebe? Não sei como me recebe. Azul 4116, estado livre pouso no 0, vento 1 a 20 graus no 09. Livre pouso, baixou, trava agora. Azul 4116. Como me recebe? Agora me recebo, por fim. Sim, obrigada. Quando possível, autorização Guarulhos, livre conforme o plano, Xenia 6315. Sim, Xenia 6315, só um minutinho, cópia. 6165, pode cobrir? 41116, solo 17, livre direito, chama solo, 121 decima 1. É o Leda Módiga, após decolar de curva à direita, transponda 5135, frequência do controle Salvador 119 decimal 35. Nível 360, rota 110, que é a rota do plano de voo, passa com fome. Daí o Leda Mótica com curva direita após 5135 no transponder 11935 ao controle 6315. Correto, 6315, chame pronto para acionamento. Sim, chamo lá. Salve Salvador, Azul 2714, na parte 3, para acionamento do Tibete. Azul 4116, táxi via Alfa, reporte antes da Júlia. Azul 2714, autorizado acionamento, chame para táxi. Autorizado, chama para táxi, o Azul 2714. Sou Salvador, muito boa tarde, voo no 885. Voo no 885, reporta baixada travada no externo, que é legal no 0 no meio. Gente, reporta lá, a gente está usando mesmo. Meu Delta, aguarde copy. Cinco 5 avistados, ele pouso no 0, vento 1 no 00 graus, no 09. Sim, tive pouso no 0, vai estar travado, boa noite. Gol 1256, autorizado para Serra Bravo, Serra Golf, via Upzulu 10, nível de voo 370. Saída Puca, Jamo, Zipar. Após a falagem de curva à esquerda, transponder 5126, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Certo, autorizado São Gonçalo do Amarante, nível 370, Upzulu 10, Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5126, controle 11935, gol 1256. Correto, gol 1256, chame pronto para acionamento. 7256. Salo Azul 274, abro na frutade, 5 horas e 15, salvas, com 59 agora. Salo autorizado para ponto de espera pista no 0, via parte 3, parte 1 no taxiway Índia, no ponto de espera chame torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste de altímetro 1 no 0 1 no 6. 1 no 0 no 6, autorizado parte 3, parte 1 no ponto de espera 18 900, azul 2 7 no 4. Oceané 6315, aguarde para pushback. Aguardando. Patango Yankee Romeo Delta, confirme parte que se encontra. Thank you. 185, solo os 22, livra direita e chama solo, 121 decimal 1. Direita, chama solo, 21 direto. Gente, aguarde o copo. Guardando. Só pra ter alguém aqui no meu Delta, confirme em setor de sobrevoo. É, o Agente e após o ID da Paris. Alô, Gol 1288, explica. Chico, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette. Tá 560 livre pouso no zero, vento 100 graus no 09. Livre pouso, 60. Vai valor, boa tarde, o azul 2794, contra o espero da 90. Gente, azul 2794, visual com arriba e serviço 20 da companhia Tan, curta final no zero. Sim, Matheus. Sim, após o tráfego ali, mantém cabeceira no zero. Mas agora a linha aí mantém o azul 2794. Azul 2794, mantém o quanto espera? Tá mapeando, 7-4. Gente. E a autorizada, livre 7 e 503. Correto, Yankee, o meu Delta para acionamento, chame torre em 1 no 8 decimal 95. Tá passando alguém aqui com o meu Delta, confirma somente o POB no FAT DBTA? 03. Paciente, 03, já para o estacionamento? Tá pronto. Autorizado, chama para colocar o Papa Tango Yankee com o meu Delta, confirma apenas se decolar a partir do FAT 5, DBTA? Afirmativo, deve estar no FAT 5, vai chamar para decolar o dia. Paciente. É 326, como recebe o controle? É, chegou noite. Gol 1825, mantém a posição da Juliette. Aguarde a liberação do portão. É, calma. Gol 2794, do controle Salvador, 119 decimal 35. Total para Recife, conforme o plano, Pedro 17, 350, saída Cuca, Transão Gelma e Gracaju. 5154, Transpônia, 1935, controle. Correto, Oceané 6142, confirme após decolagem, curva esquerda. Afirmo, primeira curva esquerda, conforme o perfil. Correto, chame pronto para acionamento, Oceané 6142. Quatro. Decolada 26, controle 120 decimal, correção 119 decimal 35. 1935, bom serviço. Salvador, Torre Salvador, tá 3560, Solo Salvador, tá 3560, ligou, está na Alfa, taxi. Tô 3560, taxi via Alfa, reporte antes da Juliet. Alfa, antes da Juliet, tá 3560. Gente, mantém a posição, tá 3560. Gente, tá 3560. Salvador, Oxané 6326, fui Elias, pisou o coronel. Baixou o coronel. Oxalé 6326, já avistaram, apenas confirmando, baixou e travou, quem negar o no 096. Baixou e travado, 6326. Oxalé 6326, autorizado o pouso pista no 0, ventura 20 graus 99, caso em receba no seu UTA. GQS, temos um tráfego à rotativa no pátio 5, não interfere, tá apenas sobrevoando o pátio 5. Ah, temos o mesmo GQS. Tem alguém que Romeu Delta, já solicitando o táxi. Teria que fazer o táxi via Papá e após cabeceira 35. Gente, Romeu Delta, está autorizado? Autorizado até a Papá, chama na Papá para ingresso no Sante. Na Papá para ingresso no Sante, tem que Romeu Delta. Puxa, cancelamento, Gol 1256. Gol 1256, aguarde. Só escuta. Gol 1825, autorizado táxi via táxi Índia para portão 01. Índia para 0185. Correção via táxi Juliet. Juliet, parte para o Grato. Scan 3560, portão previsto 04, aguarde a liberação do mesmo. Sente, aguardando o feedback do gol, ali está 3560. Salvador, boa tarde, T3193, na frente da TIS, posição 2, autorização 300 para Galeão. T3193, aguarde um minuto para a cópia. 110, Canero 63. 2, Salvador, o Papa Tanguinha que Romeu Delta está na introdução da Papa. Papai Tanguinha que Romeu Delta, autorizar ingresso pistão no 7, reporta cabeceira 35 para decolagem. Reportará na cabeceira 35 já, fazendo o táxi abaixar o pulso. 56, autorizado acionamento, chame para táxi. Livre para chegar acionamento, vamos atacar com o Gol 1256. Chama 3193, quanto cópia? Quanto cópia do 3193? Chama 3193, autorizado para aeroporto do Galeão. Via rota do plano de voo, nível 300, saída Tael, Leda e Irume. Após decolagem curva à direita, transponder 5146, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Está fora do solo. Está fora do solo, senhor. Galeão, 300, conforme plano, decola da 10, Tael, Leda e Irume, 5146, 93, o controle. Gente, aguarda a transferência de comunicações, hein, com o meu Delta. Aguarda a transferência. Pronto para acionamento. Né? 326, solo 32, livre à direita, chama solo 121, decimal 1. 121, 126. Tem aqui Romeu Delta, decolada aos 32, chama o controle em 119 desse ponto 35. 0935 em a câmera, Delta. Zero. 96326, ciente, táxi via Alfa, sempre antes da Júlia. Alfa, para antes da Júlia. Fecha. Para o táxi Gol 1256, autonomia 025, ato torna Recife, 1167 a bordo. O 1256, ciente, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10 via táxi Índia, no ponto de espera Chame Torre, em 1.8.95, ajuste de altímetro 1016. 7, táxi direito via Índia, ponto de espera, pista 10, quando ponto 10895, 1256, boa tarde. Pode prosseguir, Juliette, 4. Então, 3560, afirmo, táxi via Juliette para portão 04. 7, 3560. Gol 1256, pode esperar a pista no 0, está pronto. Gente, Gol 1256, autorizado a linha de decola pista no 0, vento 110 graus, 089. A linha decola pista no 0, Gol 1256. Então 3193, aguarde. Para trás. Na 6326, mantenha posição antes da Júlia, te aguarde a liberação do portão 05. Gente das instruções, vamos aguardar, 6326. 3193, autorizado acionamento, chame para táxi. Chama táxi na 2, 3193. Xanamé 142, autorizado acionamento, chame para táxi. Decolada aos 37, controle em 19.35. Pelado 35, gol 1256. 6326, à vista as vozes da companhia realizando pushback à sua esquerda. Meu irmão, 6326. Gente, observe o pushback do mesmo após o término, autorizado ingresso via Juliet para portão 05. E após o início do táxi do mesmo, Juliette, pela Juliette para o 05. Negativo, 6326, após o término do pushback, autorizado ingresso via Juliet para portão 05. E já estamos reiniciando, ele está livrando a nossa área de tráfego, então vamos prosseguir. Gente. Pista 3193, 1753 e 45, Campinas. Pista 3193, autorizado táxi para ponto de espera, pista 10, via Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 10.16. 2016, Índia, chamando para 295, obrigado, bom dia, vou te chamar. Toro 6326, não tem ninguém no Figuer ali, tá apagado, vamos parar aqui, ok? Esperando a liberação do mesmo. Gente, 6326, entraremos em contato com o Inferno. Salvador, boa tarde, 6193, ponto 0 da 10, 1-0, pronto. 6193, autorizado em linha de decolar no 0, vento 100 graus, 089. Linha de decolar no 0, 3193. Após decolagem de curva à direita, transponder 5170, frequência do controle de Salvador 119.35. Salvador. Azul 4065, atendimento correto, chame para puxa acionamento. Oxalé 6142, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via Pátio Taxiway Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste de altímetro 10.16. Xanem 142, autorizado alinhar e manter a cabeça 0 na 0. Alinha, 3193, decolagem 143, controle 119, decimal 35. 93, chega, obrigado. Xenião 42, autorizado a decolagem 1-0, vento 1-0 graus, 0-9-9. Xenão 42, decola 247, controle 199, decimal 35, boa. 0935, boa, Xenão 42. Baixão 6326. Confia em matrícula? Joker 04, é, continua a aproximação, reporta a baixada travada no externo, QNH 1096. Reporta a baixada travada no externo, Joker 04. frente na informação, Mike. Ciência Mike, para sua atualização. Ciente, Gol 1659, autorizado para aeroporto do Galeão, via roda do plano de voo, nível 360, saída da El, Leda e Irume, após decolagem de curva à direita, transponda 5411, frequência do controle Salvador 119.35. Ok, então autorizado para Galeão, nível de voo 360, via roda do plano, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e Irume, 5411 no transponda 119.35, ao controle. Correto, Gol 1659, chame para acionamento. Chama o Gol 1659. Salvador, boa tarde, o Chanel 6321, tem a mais? Autorização para Brasília, por gentileza. Nosso cliente, o Chanel 6321, não confirme nível de voo solicitado? 360, Chanel 6321. Cliente, aguarde conta. Gente, Joker 04, BIP checado, livre pouso pista no zero, vento 1110 graus 109. Joker 04, livre pouso 90. 231, informação Mike, gentileza, barreira. Gente, Gol 966, número 2, aguarda a pista livre, quem negar no 096, bota a baixa de travada nesse ano. Já tá baixa de travada, então. Salvador, o Gol 2009 para Copa de Ilhéu, está na posição número 8, informação mais. Salvador, o Gol 2009. Dois, Salvador, o Gol 2009. Aeronave que chamou outras coisas. Qual a frequência operando o solo aí pra empresa? 1, 2, 1 decimal, né? Nível de voo 360, saída Arbox, transição Elefa. Após decolagem, curva à direita. Transponda 5414, frequência do controle Salvador 119.35. Chanel 6321, autorizado Brasília, nível 360, nota upper do 17 do plano proposto. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Argur, transição Elefa. Transponder 5414, controle saída em 1-1935, a posição 62. Chanel 6321. Correto, Chanel 6321, no chame para acionamento. Obrigado. Golda 009, tem informação Mike no 8. Gol 2009, aguarde, número 2 para cópia. Passaredo 2231, protocópia? Protocópia. Passaredo 2231, autorizado para aeroporto de Barreira, correção, para aeroporto de Barreiras, via rota do plano de voo, nível 1 no 60, saída Momo, transição WhatsApp. após decolagem de curva à esquerda, transponda 5161, frequência do controle Salvador 119.35. 160, via rota proposta para barreiras está autorizado, saiu no 0, Momo, WhatsApp com curva à esquerda, 5161 no transponder, 1935, o controle, passarela 2231. Passarela 2231, confirme em transição. WhatsApp. Correto, passarela 2231, chegue para o estacionamento. Chama. Lucas 04, Salão 55, livra à direita e mantém a posição antes da Alfa. Correção, Juca 04 está presente, está autorizado o ingresso na Alfa e porta na Delta. Porta na Delta. 2009, foto cópia? Ok. Voo 2009, autorizado para o aeroporto de Ilhéus, via rota do plano de voo, nível 240, saída da EL, transição Coral. Após decolagem de curva à direita, transponder 5401, frequência do controle Salvador 119.35. Sou 2009, Ideal Autorizado 240, roda do plano, 10, decola da El Coral. Primeira curva direita, 5401, 1935, é o gol 2009. Correto, gol 2009, chame para o acionamento. Pushback acionamento agora, o gol 2009. Autorizado, gol 2009, chame pronto para ataque. Autorizado no 8, chama ataque, gol 2009. Azul 4065, autorizado, acionamento, chame para ataque. Gol 1884, pronto, cópia? Pronto. Gol 1884, autorizado para o aeroporto de Aracaju, via Golf 677, nível de voo 230, saída Cuca, Jamo, Caju. Após decolagem de curva à esquerda, transponda 5417, frequência do controle Salvador 119.35. Estou autorizando 2317 na cidade de Cuca, Jamo, Caju, a aerolínea Golf, 5419, canal 3. Gol 184. Gol 184, chame para acionamento. Livrou a pista, gol na venda. Correio Azul 2795. Gente, Azul 2795, continua a aproximação, número 2, reporta baixada travada no externo. Travada externo, consegue 3. Comando 076, clear to land, 101, wind 110, decrease 7998. Clear to land, comando 076. Para o pushback acionamento, passarela 2231. Gol 2009, ciente, autorizado o táxi, acelera através do portão 612. Gol 966, aproximando de Juliette. Gol 1966, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição, gol 966. Salvador, passarela 2231, agora o pushback acionamento. 2231. Passarela 2231, autorizado acionamento, sem para táxi. Dá um toque. Azul 4065, ciente, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 18.95, ajuste de altímetro 10.16. Autorizado táxi, ponto de espera da 0025, ciente, 4, 2009, autorizado táxi para ponto de espera pista 10, via taxiway Índia. Ponto de espera, chame torre em 118.95, ajuste 10.16, número 2 para decolagem. Índia até o ponto de espera do ambiente, 295, quando pronto, número 2, 316, voo 300. Salva, senhor Mendeza, no 2, portão 6, por flexionamento. 6321, aguarde para o flexionamento. 6321, aguarde. Voo 1966. A vista Boeing da companhia está aqui na sua esquerda. Afirmativo. Ciente, voo 966, após passagem do mesmo, autorizado o táxi via Juliet para portão 02, Pátio 1. Juliet, Pátio 1, portão 02, voo 966. Alô, Salvador, voo 1659, puxa back acionamento no 9. Salvador, bom 659. 76, taxi by Alpha, report before 2 units. Aposta sobre a rotatória. Volta lá na rotatória,